Fica agora em 12685, alterna 12545, boa noite. Salvador, boa noite, Gol no 606. 606, boa noite, contato radar, subir mantenha nível 350, vigilante. Para 350, vigilante, no 606. Visado via Juliette Alfa, táxi até o ponto de espera, testando 0004, ajuste. Ponto de espera, chame pronto para decolagem, Gol no 714. Juliette Alfa, comunicador, ponto de espera, chama pronto, Gol 14. Para o táxi, Gol 898. Correção 1896, POB 98, alterna Fortaleza, autonomia 320. Perdão, senhor. Autorizado como número 2 no ponto de espera pistão 0, parte Juliette Alfa, ponto 0 no 4 QNH. Ponto de espera pistão 0, chame pronto para decolagem, Gol no 896. Ok, parte Juliette Alfa, espera pronto para decolagem, Gol no 896. Salvador, Gol no 714, chegando no ponto de espera pronto. 714, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola pista 10, Gol no 714. Boa noite, 96, linha, mantém pistão no zero. Alinhar, manter no zero. Uno 4, decolado Uno 5, chame agora o controle Salvador, 19 decimal 35, senhor, bom gol. E aí, boa noite. Então, 714 decolou. Uno 714, controle, contato radar, vigilância, submantenha nível 230. Submantenha o 230, 714. 06, chame Centro Recife agora, frequência 126, decimal 85. Recife, 2085, voo 1606 graus, fala aqui. Beijo. Conforme conquista 080, está no hangar 4 do BR para as instruções de embalagem. Beleza, muito bom. Confiado, senhor, confirme, está ciente da informação do X? Afirmativo. Gente, por gentileza, de acordo com a informação do X, a frequência 121.9 está indisponível, senhor. Por gentileza, recheque a informação e chame a monitora 118 decimal meia dúzia para cópia da autorização Econ de novembro. Estado de decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 079, 0 no 4, ajuste. Ok, está inicial. Econ de novembro, como solicitado, por gentileza, monitore essa frequência. Zona 8, chame agora o controle em 19 de sinal 35, senhor, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, 1896, decolou, sentido. Boa noite, 96, controle, vigilância, subiu, mantenha nível 370. Subir e manter 370, vigilância, Bordo. Autorizado da presente, direto Aracaju. Direto Aracaju, 7 no 4. Pátio 405 a bordo, copiado, pronto para Copa November. Vovó Papai, Eco Índio November, Salvador para Conquista, Serra Bravo, Quebec Vitor, nível 080, aprovado direto. Decolou da pistão no 7, com curva à direita, saída gole até a posição Eval, após direto. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5457, Vovó Papai, Eco Índio November. Tá 3506, boa noite, essa é a indicação, montada, dona Dama, tenho 330. November, somente após decolagem de pistão no 7, curva à direita, chame para o acionamento, senhor. Leve, chame táxi, Eco Índio November. na investigação, contato na Lema, vem 370. Bruno, 768, boa noite, é sem identificação, contato na Lema, 350. Oito nove meia, controle, chame centro Recife agora, frequência 12685. 2685. Afirmativo. Ah, boa noite, obrigado. Dois, prossiga. Uno 264, tá 3522. Decolar, senhor. Pista no 7, vento de 140 graus, meia dúzia de nós, no 0 no 4, ajuste. 506, Recife. Resto grato. Nas outras frequências, 264-288, como é que você estava recebendo? Ah, eu na 288 também estava ruim. O 3325 até Salvador, após o 2685, 3506, azul 4180, 3325, gol 768, 3325. Na posição booster, Brasil 2425, 2655. Corrigindo, ao passar Sagaz, Sagaz 273, tem mudada 230. Gol 688, bom dia. Porém, se mudou na como recebe. Contato 133, decimal 25, gol 82. 480, 335, como recebe? Azul 4180, Recife. Salvador, muito boa noite, objeto 6746, sempre das condições, 210 para 150, pro Admari. Gente, objeto 6746, controle Salvador, boa noite. Está em uso 197, da presente proa do NDB Salvador, para o procedimento NDB Salvador, pista 197. Sim, proa NDB Salvador, para 197, 6746. Ativo D, você mantém inicialmente nível de voo 090. 4180, Recife, prossiga. Fiquei. Eu estava recebendo a chamada 3325, o azul 4180. No através de Léus, troque para 3325 e altere 2004. 2, contact 12685. Tá 3318 12685. Salvador, chame Recife 2685, gol 080. Foi na proa de Recife. Autoriza a sessão direto, vai vender November. Do nível 080 direto. Astor, da presente conquista. Feito, autorizado. 080. One, four, one, over Calvo, Calvo position, Charlie Alpha Lima Victor Oscar, change to Brasília, 124.25 or 12655. Zero quatro zero. 0406746.